história, já sem brilho, sem beleza e sem luz. Nossa vida já aguarda nova glória. A esperança está na volta de Jesus. A tristeza se transforma em alegria ao sentir que vem do céu a eterna luz. Cada dia vem mais perto desse dia. Cada dia vem mais perto de Jesus. Quanto almejo ver Jesus naquele dia, Pai querido, Rei eterno, Salvador.